Sol e Cosméticos, pura beleza, você vai ficar bonita. Com os melhores profissionais pra te atender, venha nos visitar. Pra cuidar do seu visual, você vai ficar bonita. Salão e Cosmético, pura beleza, venha nos visitar. Salão e Cosmético chegou, pura beleza, arrasou. O Salão de Cosméticos Pura Beleza tem tudo em cosméticos com as essências mais usadas do momento. Na hora que você for comprar tudo para deixar sua beleza mais perfumada, venha direto para o Salão e Cosmético Pura Beleza. Temos uma sessão completa para atender salões com as maiores fragrâncias do mercado. Temos maquiagens em geral, produtos para cabelos como selagem, kit de banho. Fazemos análises capilar grátis todos os dias. O Salão e Cosméticos Pura Beleza tem tudo o que você precisa para você ficar mais linda, com produtos de qualidade e muito mais. Salão de Cosméticos Pura Beleza, sempre com os melhores preços, com o melhor atendimento e a maior qualidade e menor preço. Facilitamos os cartões em 12 vezes e à vista o nosso desconto é bem especial. Salão e Cosmético Pura Beleza, compromisso sério com a beleza dos seus cabelos e você. Telefone 98212-4585, Avenida Davi Alves Silva, em Buriticupu. Salão e Cosmético chegou, pura beleza.